Quadras de música. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint gray, my night is colored. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 23ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras temporais situar-se-ão no ano 1998. As quadras estilísticas irão destacar o rock alternativo e ambas contêm ligação com quadras desportivas. Confusos, amigos ouvintes? A explicação surgirá na última intervenção. Fica um mistério até ao referido momento. Iremos nos centrar no álbum Up, o 11º trabalho discográfico dos R.E.M., grupo norte-americano que foi criado em Athens, no estado Geórgia. Colocado nas lojas no dia 26 de outubro de 1998, tratou-se do primeiro álbum dos R.E.M. sem o baterista Bill Berry, que havia deixado a formação da banda um ano antes para se dedicar à agricultura. Aos contaremos 10 das faixas do CD, entre a número 11 e a número 2, por ordem inversa. Desse modo, iniciamos com a música 11, Day Sleeper, que foi escolhida para o primeiro single de Up. Na 10ª canção, deixa-se uma pergunta que se poderia aplicar a muitos transeuntes. Por que não sorrir? Ou Why Not Smile? The concrete broke your fall. To hear you speak of it, I'd have done anything. I would do anything. I feel like a cartoon brick wall. To hear you speak of it, you've been so sad, it makes me worry. Been sad for a while. Ao longo desta emissão, não serão referidos os autores em cada introdução de melodias, já que todas elas foram criadas pelo guitarrista Peter Burke, pelo multifacetado Mike Mills e pelo vocalista Michael Stipe. Burke, Mills e Stipe, três elementos dos R.E.M. que na música número 9 caminhavam sem medo. Escutemos Walk Unafraid. As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around. It makes me think long ago I was brought into this life, little lamb, a little lamb, courageous, stumbling, fearless was my middle name. But somewhere there I lost my way. Everyone walks the same, expecting me to step the narrow path they laid. They claim to walk unafraid. I'll be clumsy instead. Contradiction only makes it harder. How can I be what I want to be when all I want to do is strip away these stilled constraints and crush this charade, shred this sad masquerade. Look me in the eye, and if you see preparem-se, estimados ouvintes, para combater a gravidade na oitava melodia, intitulada You're in the Air. Wanted a challenge, it's calling you higher. I landed on my feet, crawling. I remember standing alone, trying to forget you, idling. I hate to admit it, that's my. Right. A canção número 7 altera o contexto anterior e retrata um professor triste. Tenhamos pena do Sad Professor. If we're talking about love, then I have to tell you, dear readers, I'm not sure where I'm headed. I've gotten lost before. I've woke up stone drunk, face down in the floor. Late afternoon passes by. I started, I jumped up. Everyone hates a bore. Everybody hates a drum. This may be a little invention. Professors muddled in their intent to try to rope in followers to float their malcontent. As for this reader, I'm already spent. Assustador preenche os segundos iniciais da sexta faixa. Ouçamos The Apologist. For everything I was so. regressemos aos singles de Up. Os R.E.M. elegeram para a terceira amostra a melodia número 5, a harmoniosa e bela At My Most Beautiful. A faixa número 4 conta com Leonard Cohen nos créditos, apesar de o compositor não ter participado na criação da mesma. O seu nome aparece neste contexto porque a música em causa é semelhante, quer na melodia, quer no poema, a Suzanne, original de Cohen. Tem o título Hope. Want to go out Friday, and you want to go forever. You know that it sounds childish, that you dreamt of alligators. You hope that we are with you, and you hope you're recognized. You want to go forever, you see it in my eyes. I'm lost in the confusion, and it doesn't seem to matter. You really can't believe it, and you hope it's getting better. You want to trust the doctors, their procedure is the best. But the last try was a failure, and the intern was a mess. And they did the same to Matthew, and he bled till Sunday night. They're saying don't be frightened, but you're weakened by the sight of it. You lock into a pattern, and you know that it's the last stitch. You're trying to see through it, and it doesn't make sense. But they're saying don't be frightened, and they're killing alligators, and they're hard-tied and accepting. and don't be frightened. You want to climb the ladder. You want to see forever. You want to go out Friday. And you want to go forever. And you want to cross your DNA. Cross your DNA with something reptile. Questioning the sciences, questioning religion. You're looking like an idiot. You no longer care. And you want to bridge the schism, a built-in mechanism to protect you. And you're looking for salvation. And you're looking for deliverance. You're looking like an idiot. And you no longer care. Cause you want to climb the ladder. You want to go forever. And you want to go out Friday. You want to go forever. Atentemos no quarto e último single do álbum e na penúltima canção de hoje. A música número 3 de Up levanta dúvidas ou suspicion. No, no suspicions on the rise. Don't make me think order of Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a 10 faixas por ordem inversa de Up, 11º álbum do agrupamento musical norte-americano R.E.M., os homens da Geórgia, que recordavam com o seu nome Rapid Eye Movement, o movimento rápido e aleatório dos olhos enquanto dormimos. Um conjunto de rock alternativo que iniciou a sua carreira em 1980, encerrando o seu percurso em 2011. Na fase inicial deste recanto, um locutor anunciou que as quatras teriam ligação com o desporto. Passarei a explicar, amigos ouvintes. No próximo domingo, dia 16 de março, Melbourne, cidade da Austrália, vai receber a primeira corrida da temporada Fórmula 1 em 2014. Ora, uma das músicas do álbum escutado, parcialmente hoje, tem a mesma designação de uma das equipas principais do circuito automobilístico em causa. Com referências a Be Mine, uma produção anterior dos R.E.M., era a faixa número 2 do álbum Up, lançado em 98 com os R.E.M. e chama-se Lotus. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.